Hoje o nosso tema é Jesus, a lei. Estamos vivendo então um mês muito especial, que sem contestação, né, o mês de dezembro nos deixa mais sensível e também assim a gente sente uma energia mágica no ar. Eu acho que isso acontece com todos, né? Sempre o mês de dezembro é um sentimento diferente. As cidades ficam mais bonitas, as pessoas procuram, assim, organizar suas casas, pintar as casas, enfeitar com luzes, né? Então, isso traz essa magia no ar. São feitas grandes faxinas, né? Não que a gente não faça isso durante o ano inteiro, mas no Natal parece que isso se acentua mais. Se afasta móveis, se limpa gavetas, se bota os lixos no lixo, né? Se dá aquela organizada geral na nossa casa. E como será que está a nossa faxina íntima? Como estão as gavetas lá no nosso coração? Será que nós nos preocupamos? Onde Cristo está? Lá guardadinho no nosso coração. Será que ele está esquecido? Ou ele está num altar que a gente admira, que a gente sente a presença dele? E como disse os meninos há pouco na canção, né? Como ele nos amou, como ele sorria, enfim. Como é que Jesus está lá dentro? Então, esse mês é um momento assim, muito importante para a gente fazer essa reflexão. Se nós não estamos nos esquecendo da parte mais importante. Porque Jesus não deve ser lembrado só em dezembro. É que em dezembro, né, a gente fala mais assim, mas Jesus deve ser lembrado em todos os momentos da nossa vida. O dia que a gente recebe muitas coisas boas, os momentos bons, os momentos felizes, porque a nossa vida ela é feita de momentos, né? A gente tem que lembrar de Jesus para agradecer. Nos momentos difíceis, fazer esta sintonia com o Pai para que Ele nos dê força, para que a gente possa suportar, né? E lembrar desse amor do Mestre. Então, devemos sempre lembrar Jesus, né? Nos acostumamos com 25 de dezembro como ser a data de nascimento de Jesus. Mas é uma data simbólica. Todos os estudos, até os dias atuais, nenhum comprovou que Jesus nasceu 12 de dezembro. Foi feita uma mudança no calendário em Roma por Dionísio Pequeno, quando ele acrescentou 2 meses no calendário em homenagem a 2 imperadores, ao imperador Augusto e Júlio César. Então, eles acrescentaram 2 meses do ano, que é julho e agosto. E pegaram 2 dias de fevereiro e colocaram nesses 2 meses. Por isso, esses 2 meses, os dois têm 31 dias consecutivos. Então, se perdeu a data de nascimento de Jesus nesta função da mudança dos calendários. Alguns dizem que Jesus nasceu em outubro. Outros estudos dizem que Jesus nasceu em janeiro. Outros dizem que ele nasceu em dezembro. Mas o 25/12 foi escolhido pela Igreja de Roma Porque em Roma tinha um período que tinha uma festa muito importante. Eram 3 dias de festa. Começava no dia 22 e 3 dias eram de festa. E no dia 25 era uma procissão do deus Apolo que eles homenageavam. Então era uma festa muito grande que o povo comia e bebia 3 dias consecutivos. Tanto é que tinha, a história conta isso, que tinham construído vomitórios, porque as pessoas comiam, comiam, eles tinham de se descarregar de alguma coisa. E o outro dia continuava de novo a festa. Aí, dia 25, era o dia mais especial, porque era homenageado o deus Apolo, que era o deus do sol. Lá no fundo, eles não deixaram de ter razão de escolher essa data, porque é em relação ao sol, né? E aí escolheram como eles achavam. Achavam, e a gente sabe que Jesus foi o ser mais importante que um dia pisou na terra, como encarnado. Eles queriam uma data muito especial. Então escolheram esta data, 25 de dezembro, para que fosse a data de que fizesse uma homenagem a Jesus nessa data, como se fosse a data do nascimento dele. Mas para nós, essa data não interessa muito, né? Não é a data que Jesus nasceu, ele poderia ter nascido em qualquer um do mês do ano. O que nos interessa? A mensagem que ele nos deixou, os ensinamentos que ele trouxe, a sua lei. Enfim, isso é que nos interessa. Diz um escritor paulista, em umas obras que ele escrevia, uns contos, uns livros, que para Paulo de Tarso, Jesus nasceu na estrada de Damasco. Para Francisco de Assis, Jesus nasceu no dia que ele se despojou de tudo que era material. Para Maria de Magdala, o dia que Jesus tirou ela da prostituição e fez ela ser respeitada e, a partir desse momento, ser valorizada a mulher. E para nós, quando que Jesus nasceu? Será que ele já nasceu para nós? Será que ele nasceu o dia que nós conhecemos nossos grandes amores? Será que ele nasceu o dia que nosso primeiro filho nasceu? Ou o dia que nós nos recuperamos de uma doença grave, ou alguém que nós amamos? Ou será que ele ainda não nasceu para nós? Será que ele ainda está só na história? É um momento de nós refletirmos sobre esse assunto. Como o tema hoje é um excelente tema, Jesus e a lei, Jesus, a lei. É o momento da gente pensar nisso, né? E para que a gente possa continuar nossa reflexão, vamos então lá no Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que nos fala sobre as bem-aventuranças. Não tem como falar em Jesus. Não tem como nós falarmos feitos de Jesus sem nos transportarmos para esse assunto. O Sermão do Monte é a espinha dorsal da pedagogia do Cristo. Se todos os dias nós pensássemos um pouquinho, nós parássemos um pouquinho para refletir sobre o Sermão do Monte, com certeza nós seríamos pessoas muito mais felizes. Nós conduziríamos a nossa vida de uma forma muito mais tranquila. Porque o Sermão do Monte nos ensina tudo. Começando, são 8 os ensinamentos do Sermão do Monte, né? Então, o primeiro, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino do céu. Às vezes as pessoas pensam que pobre de espírito é aquela pessoa ainda não evoluída, ruinzinha. Às vezes a pessoa diz assim, pobre de espírito. Mas é um engano muito grande, pobre de espírito, é a pessoa humilde, a pessoa que não tem aquelas arrogâncias, né, que tem humildade em seu coração, são pessoas pobres de espírito. Segundo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se a gente pensar num momento de aflição, a gente tiver essa certeza, mas nós vamos ser consolados, porque Jesus nos prometeu isso. Bem-aventurados mansos, porque herderão a terra. Que coisa boa, a pessoa que é tranquila, né, que é mansa. Tem pessoas que a gente fala assim no linguajar vulgar, que pegam de arranque. Isso não é positivo para a pessoa, nem com quem convive com elas. A serenidade, a paz, a tranquilidade, isso é muito melhor. Então, bem-aventurados os mansos. O quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Né? Então, é uma coisa assim, que a pessoa que é justa. Que coisa triste quando a gente vê injustiças. É tão bom a pessoa que é justa, que é correta, que é honesta. Né? Então, Jesus só nos deixou coisas boas no Sermão do Monte, em tudo que ele nos passou. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão a misericórdia. A gente ter misericórdia daquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. A gente ter essa sensibilidade. Né? Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. É isso que eu estava falando há pouco. Onde Jesus está em nosso coração. Né? Se nós tivermos nosso coração limpo, a nossa consciência tranquila, não tem nada melhor do que a gente deitar de noite, encostar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Se não fez tudo de bom que poderia fazer, mas ao menos não prejudicou ninguém, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Outra coisa muito importante, muitas vezes, até em entidades, em todos que é lugar onde tem várias pessoas, existem discórdias, às vezes existem assim, contradições, enfim. Que coisa boa quando tem alguém ali que consegue apaziguar aquele ambiente, né? Que consegue levar uma palavra que a pessoa fique mais tranquila, mais serena, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É outra coisa que é bem interessante a gente refletir, né? Porque como eu já falei sobre a justiça, né? Como é bom ser justo com as pessoas. É muito bom ser bom, como diz o Udo Schiller, que é um palestrante lá de Porto Alegre. É muito bom ser bom. É muito melhor para a gente do que para quem recebe as ações que a pessoa faz. Mahatma Gandhi dizia, se todos os livros sacros se perdessem, todas as obras importantes se perdessem, e sobrasse o Sermão do Monte, nada se perderia. A voz do monte foi tecida com pensamentos, com atitudes, com ações concretas. Jesus nos mostrou o caminho. Está ali, é só seguir. Né? As leis dele são assim, claras. É um código ético-moral de alcance universal. No Sermão no Monte, o Mestre entoou a mais linda página que a humanidade já ouviu. Se a gente refletir sobre cada item desses, cada passagem dessa, a gente vai ver que realmente é a página mais linda que a gente já teve direito de ler e de aprender.